Tipo assim, mano, pelo amor de Deus, é às 3 da manhã eu vou ver o que tá acontecendo. Caralho, boy, que viagem da porra, mano. Deu mole. Baby. Eu não preciso de um relacionamento, não. Só de um aumento por mês. Só de um aumento por mês. Yeah. E de uma de cada vez. Tipo um caça fantasma pulindo na quebrada, colocando medo. Yeah. Sabe, nego, que eu notei. Desde que eu fiz um dinheiro, esses nego quis ser meus parceiros, eu parei. Correndo atrás do dinheiro, igual um lobo corre atrás de um cordeiro. E ela, com olho azul e branco, igual a porra da logo da minha BM. What? Yeah. Esse nego, ele nem sabe o que fez. Fez, ele não sabe o que fez. Vai sair com a minha Draco num dente. Com a minha Draco. Ele vai sair com uma bala no joelho. Meu inimigo no espelho. E fora isso, eu não vejo ninguém. Deixa essas bitches safadas, quer pular em meu colo, porque eu mando bem. Grana eu tô sempre fazendo, e desvio na coluna, é culpada minha chance. Mano, esse nego otário quer colar com a gang e pensar que são quem. Boto minha Draco pra cantar, e aposto, mano, que não fica ninguém. Se eu toco no baile, essa beat balança. Ela gosta de bala, parece uma criança. Pipa da minha área, tá girando grana. Barulho da sirene, acorda a vizinha. Mas nunca vão pegar o vetinho. Vocês podem tentar, mas não vão conseguir. Nunca. Rick chapado de lean. Sempre me perguntam por que eu sou assim. Chato, isso é foda, né, mano? Leviane, baby. Eu não preciso de um relacionamento. No. Só de um aumento por mês. Só de um aumento por mês. Yeah, e de uma de cada vez. Tipo um caça fantasma pulindo na quebrada, coloca no medo. Medo, yeah. Sabe, nego, que eu notei. Desde que eu fiz um dinheiro, esses nego quis ser meus parceiros, eu parei. Correndo atrás do dinheiro, igual um lobo corre atrás de um cordeiro. E ela, com olho azul e branco, igual a porra da logo da minha BM. Eu não preciso de um relacionamento, não. Só de um aumento por mês. Só de um aumento por mês. Yeah. E de uma de cada vez. Tipo um caça fantasma pulindo na quebrada, colocando medo. Sabe, nego, que eu notei. Que eu fiz um dinheiro, esses nego quis ser meus parceiros, eu parei. Correndo atrás do dinheiro, igual um lobo corre atrás de um cordeiro. E ela, com olho azul e branco, igual a porra da logo da minha.